Pushback acionamento 6310 na posição número 1. 6310, autorizado, puxa acionar, chame para o táxi. Autorizado, chamar o táxi. Mike Bravo Uniform, reduce your speed to 180 knots. Increasing that to 180. Reducing 180 knots. Yes, 180. No 885, autorizada a decolagem 90 graus com 10 nós no 885. Autorizada a decolagem no 885, dá um 90. 1809, vai atingir 3000, Alfa Tagotão. Já foi autorizado 2000 pés, ajustado no 092, está livre LS, reposta estabilizado, Alfa Tagotão. 2000 no 0 no 2, Alfa Tango, vai, montar estabilizado. Zero, Condor 077. Clear to line up and waiting Condor 077. Golfo Vitor, controle. Desculpa. A presente foi pro Adidona. Adidona, Vitor. O 03, vetoração para o sequenciamento, curva direita pro 240, o limite é o localizador. Direita 240, limite localizador, Nilson 06. Mike Bravo Uniforme, reduce your speed to 160 knots, descend to 2000 feet, QNH 1012. Reducing the speed to 160, descend to 2000, 1012. Romeu Golf Vitor, desça 3000 pés, ajustado, 1012. Sim, eu peço 1092, Vitor. Controle Salvador, boa noite, gol no 885, passo 1800 pés, saída da El. Gol no 885, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, saída da El, Leda Bidef. Sobe para nível 360, saída da El, Leda Bidef, gol no 885. Então, controle. Estabilizou agora o Alfa Tagotango. Complete final, chame torre 198, decimal meia dúzia. 18,6, Alfa Tagotango. Salvador, uma boa noite. Chaner 6313. Chaner 6313, muito boa noite. A sua identificação está autorizada a chegada a ponto, descendo ao nível de voo 050. Identificou, bom, 050. Chaner 6313. Final da 17, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Aerotáxio Oceania 6310, 110, a bordo, 334 de autonomia, Alterra Natal. China, shuttle departure frequency 119 at decimal 8, bye bye. Switching departure 118 at decimal, correction 119 at decimal 8, Condo 077, have a nice night, bye. Have a nice night. Autorizado táxi via Índia Alfa no Ponte Esquerda, vai chamar a Torre 118.6, uma boa noite. Boa noite. Salvador, até 3.1.5.10. Prossiga. Poderia confirmar a saída para a Maceió? Eu já tenho a cópia aqui, tá pronto? 2685, alternando 12545. 2685, 12545. À esquerda, subida Puca, transição Zumbi. Acione o transponder 5564 e o controle em 119.8. Saúde, saúde, good afternoon, good evening, Papa Tango, Mike Bravo Uniform, estabilização localized. Good afternoon, Mike Bravo Uniform, report on Altermarker, wind is 090 degrees, 10 knots, Mike Bravo Uniform. I call you back at the Pearson Altermarker. Ok, está autorizado a alinhar e decolar. Tráfego a 2 milhas do marcador externo. O vento 90 graus, uma dúzia nós. O Ocean Air 6310. Livre alinhamento e decolagem da pista 10, Ocean Air 6310. 60. É esquerda, 160503. Ponto de espera da 10, vá via Juliette Alfa. Ponto de espera, chama a torre 1986, 1012 voltímetro, bom voo. Juliette Alfa, 1086, um bom trabalho, boa noite. Romeu, repita. Descendo a 2 mil pés, ajustado 10012. Era 2 mil pés, 1012. We have the runway inside, I wanna go to runway 17, request a change to VFR, if possible. Attended now at 42, big traffic. You are right, we're reporting on short final runway 17, Mike Bravo Uniform. Ah, we'll call you back, short final on runway 17. E o Romeu Golfo Vita. Romeu Golfo Vita, completa final torre 98, decimal 6. 86, muito obrigado, senhora. Boa noite. Muito boa noite do Papatango, Romeu Golfo Vita. Romeu Golfo Vita, boa noite, centro do tráfego. Reporte passando marcador 90 graus, 10 nós, Romeu Golfo Vita. Será, Vitor? Tango Tango, seu solo aos 4-3, reporte pista livre, Alfa Tango Tango. O meu Golfo Vita está em condições de lá, foi modificação e visual para o tráfego do Mike Bravo Uniforme se ajustando para o 7. Afirmativa então, como número 2, reporte interceptando a final da 17, o Romeu Golfo Vita. Positivo, como número 2, vai reportar interceptando a final da 7, o Romeu Golfo Vita. O Chaner 6310 decolou os 43, chame controle em 198, uma boa noite. Chame controle 198, muito boa noite, 6310. Torre Salvador, boa noite, passageiro 224, ponto espera da 1-0. Autorizado a alinhar e decolar, da 1-0, 90 graus, 10 nós, passageiro 2224. Decola, da 1-0, 2224. Papa Tango, Mike Bravo, uniform, short final, runway 17, gear down, Walker. Clear to land, runway 17, wind 093 degrees, 10 knots. Clear to land on runway 17. Uno 1885, vou chamar Recife agora, na 1251, uno alternando 133, decimal 25. Recife, 1885, boa noite, Gol 1804. Gol 1804, acione identificação, autorizado a chegada a Mare, descendo 050. Pega na Mare, Gol 1604. Bravo uniform on the ground at 45. Take the first and taxi to company Mike Bravo uniform. Okay, that we are now leaving by left and then thank you very much. Goodbye. Goodbye. Sua direita da 17, baixar travado, Romeu Golf Vitor. Golf Vitor, o vento 90 graus com 109. Tem pouso autorizado, pista 17, Romeu Golf Vitor. Cada pouso da 17, Vitor. Passaredo 2224, decolou os 46, chame controle em 119-8, uma boa noite. 19-8, bom serviço. Obrigado. Dia Paparosca, boa noite. Acione identificação. 89, desculpa, vou no 889, sente o uísque. 889-360, Galeão, um minuto para cópia. Prepare da El Leda Bidev. É o Leda Bidev sendo preparado, obrigado. Tio Transponder estacionado 5522, modo normal, o Índio Paparosca. Estacionado, modo Charlie 5522. Acione modo Alfa, o Índio Paparosca, não temos sua. Seu plot no radar. Estacionado, modo Alfa. Salvador, boa noite, passageiro 2224. Passaredo 2224, contato radar na decolagem, suba nível de voo 330, sai da mão mal pro frutir. 330, mão pro frutir, passaredo 2224. O Fivito solo aos 47, libera direita, táxi companhia, boa noite. 60 milhas de Salvador. Está autorizado a chegada Bons. Reporte Nedel de descido Índia Paparosca. Índia Paparosca, gente, para sua informação, tem intenção de pouso na 17, já autorizado o Arapro do VOR já no ideal de descido. Todo VOR 4 mil pés, o Índia Paparosca. Descendo para 4 mil pro do VOR, Índia Paparosca. Quando 077, you are now 40 miles from Salvador VOR, resume your navigation flying Zipa position. What's up calling, Quando 077? Fly ahead in Zipa, direct to Zipa, Quando 077. Left and direct Zipa, Quando 077. Quando 077, confirm your rate of climb. Rate of climb presently 1,500 feet per minute. Até seguro. Upper Zulu no meio até Groove, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5557, controle 119.8. 360 autorizado, da El Leda, voa Bidev. Bidev Upper November 857, seguro. Upper Zulu 16, Groove, segue Upper Zulu 14, Barbacena. 10 é a pista com curva direita, decola. 5557 transponder, 198 controle. 03 passando marcador externo, com o trem baixo travado. Olimpo 03 tem livre pouso no 090 graus, com no 09, Olimpo 03. 3 livre pouso. 077 Salvador approach. 077 go. Contact now receive center on frequency 126.85. If unable, 125.45. Choose. 126.85, and please say the backup control 077. Backup is 125.45. Backup 125.45, control 077. Shunam, bye. Roger. Voo no 604, confirme sua indicada. Mais igual 604. Voo no 604, reduz a 2109. 2109, reduz. Oceaner 6310, mantém a razão de subida de 1.500 pés até nível de voo 200. 1.500 pés até o nível 200, Oceaner 6310. Oceaner 6310, chame Recife, 12685, alternando 125.45. 12685, alternando 2545, Oceaner 6310, uma boa. Tem condições então, da presente para o farol de Itapuã. O vento 90 graus, 10 nós, acuse fora do solo, Dourado, piloto em comando. Relativo, Dourado. Relativo, POB é o padrão? 05. Acuse fora do solo, vento 90 graus, 10 nós, Guardião 06. 10-06, iniciado. Reportará para a modificação. Solo, Guardião 06. Gente, seguindo para o litoral, aguarde transferência de comunicação 06, sua decolagem foi o 51. Pus 03 no solo ao 51. Tá, libere a direita e acuse na Delta para cruzamento, pátio militar, Olimpo 03. Cruzamento na Delta para cruzamento, Olimpo 03. Confirme a última aeronave. Patrulha, Guardião 06. Guardião 06, prossiga, vai seguir litoral do seu patrulhamento. Torre, só confirmando, pode chamar a torre, o controle, Guardião 06. Tem 119.8, autorizado, 119.8. Chama a torre 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado. 1-604, descendo 2.000 pés, ajustado 1-0-1-2. Está livre e LF é posto estabilizado. 2.012, está estabilizado. 1-604. Patrulha, guarde 1-0-6. Guarde 1-0-6, litoral sul, 500 pés, é posto visual com local de pouso. Gente. Azul, Oceaner 6-3-1-3. Guarda 6-3-1-3. Fortaleza 350, autorizado, Upper Zulu 19, subida Momo, transição front, pista 10, curva esquerda, transponder 5555 e o controle 119, decimal 8, TAN 3850. 350, Fortaleza, Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, Momo front, 5555, transponder, controle 1198. Show pronto. Chamarei. 3662, informação 8 esquerda. Pronto, Copper? Eu chegando. 370 Natal, Upper Zulu 10, Fuca, transição Zipar, curva esquerda após a decolagem, aciona 5554 e o controle em 1198, tá 3662. 370 atualizado, Upper Zulu 10, decola Fuca, Zipar 5554, transponder 198, controle. Chame pronto. Repouso, Charlie 6313. Pagava Momo direto para ti, pra gente. Negativo, fechou da saída Momo, Alba, a transição é pra ti. Positivo, então voando Alba da presente. Eu chamo agora Recife no 2085, alternando 12545. 12685, 12685, voando 12545. 12545, 12885. Voo 1404, chama a torre, 198, decimal 6. Coluna 604, controle. 186, boa. Boa. O Índia Paparosca não recebe seu mando. Charlie, confirme sua altitude. Está cruzando 7.800 pés. Vamos descer agora 2.000 pés, ajustado 1012. Reporte visual para modificação das regras. O Índia Paparosca. Autorizado para 2.000, reportará para modificação. Ok, para Vitor Magda. Torre Salvador, boa noite, gol 1604. Passando externo, mas é trabalho. 604, continue aproximação no zero, aguarde autorização de pouso. Vento 90 graus com 8 nós, gol no 604. 604, prossegue aguardando. Um tráfego conhecido reportado no setor frequência livre, guardião 06. 06. Terminal 3113 no solo 56, libera a direita, chame solo frequência 1219. 219, 6313. Salvador, uma boa noite, Chanel 6313, bro. 6313, boa noite. Táxi à direita, Alfa, Foz à esquerda, Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, portão Chanel 6313. Estimativo, portão 1, porém, chame para ingressar no pátio 1, ok? Ah, ok, chama para ingressar no pátio 1, 6313. Controle Salvador, boa noite, AB 6748, informação uísque. Objeto 6748, acena identificação, autorizando a chegada Mari, descendo ao 050. Mari, descendo 050, quantidade boa, Duna, senhora? Pesado, Duna 2000, o ajuste no 012. Número 1 na aproximação web. Modo Duna, descendo para 2000, 012, 6748, obrigado. Para ingresso, Chanel 6313. Portão 01, autorizado ingresso. 01, obrigado. 8, libera a direita, solo 29. 29. Então, 3152 para o push de acionamento, está no portão 9. 3152, ponte 9, autorizado, push e acionar, chame táxi. Chama, obrigado. Solo, gol. 1-889, na posição 62, pushback acionamento. Tá livre, chame Trax, 1889. Chama lá. Salvador, muito boa noite, web 5836, com informação Whiskey 3306. Ok, 5836, prepare Pucca, transição Aracaju e aguarde cópia. Pucca, Aru, aguardando cópia, 5836. Gente, solicita a modificação do plano de prometo. É, agora, sobre as regras do Victor Mais Carro. Índia Babosca, regra voo modificada agora ao 00-2300, desce condições OS para 1500 pés, reporte na rotatória. Descendo para 1500, reportar na rotatória. Tem quanto tráfego aí para 1-0? Confirme? Tem quanto tráfego aí para pouso na 1-0 agora? Temos dois, mas estão bem afastados ainda, 50 milhas. Afirmativo, pela sequência aí, seria o que, o número 1 ou o número 2? O Índia Papasca é o número 1. Negativo. Se apresenta, autoriza a interceptar direto a final da 1-7? O Papasca foi para o portão rotatório e na rotatória o senhor vai prosseguir gatinho com a torre, ok? Afirmativo. 36. Ponte 10, chame para puxa acionar. Ponte 10, chama na brigada, 536. Controle, Guardião 06, regressão de Ondina, 500 pés na chefe. Ente 06, reporte, farol está pronto. Ente. Salvador, boa noite, voo 404. Passaram 4, identifique, chegada a mar e desça ao 050. 050, 404. Oi, solo, vou para 604. Diga. Só para informar que aqui na Alfa, a parte está interditada. Tem um obstáculo, né, pra não passagem, tá, não tem iluminação, tá? Aí de repente pode pegar alguém que tá perdendo. Ok, eu tô ciente, a infraero tá ciente disso aí. É grato pela informação. Nada. Zero, gol 404, pode prosseguir descendo? 050 foi autorizado, 1404. Ó, capa, obrigado, 050. Ok, copiado, 1889, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10. Chame a torre, 18.6, altímetro 1012. Juliette Alfa, 18.6, 1012, obrigado. Coro 604, da passagem ao 37 da companhia que vai iniciar o táxi agora, pós ingresso portão 04. Tem que chamar a passagem do táxi da companhia, vai pro 304, com o 604. Salvador de Paparazzo. Opa, Oscar, ciente, chame final de 3 milhas, 17. Passará final de 3 milhas, 17. Salvador, TAM 3152 para o táxi, a bordo no 06, alterna. Aracaju, autonomia de 2 horas e 20. 3152, ciência livre táxi. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, 1012, altímetro. 3152.